5946, contato radar, você está no nível de voo 180, via saída da EL. 180, via da EL, contato 5946. Felipe 06, mantenha a frente para o Itapu, chame a torre Salvador, frequência número 8, do sinal 95. Felipe 06, torre. Parou de Itapu, mantendo o 10, para pouso. Sim, Felipe 06, ingresse perna do vento num circuito pela direita da 10 e aguarde base. Vão no 45 e subirão no 80. 10, 3, 4. 1 hora, a 15 milhas, rumo norte, é o 2320, passando o nível de voo 140 em direção ao 050. Alfa Lima, taxa approved to holding point, taxa Oscar. Está o nível de voo 100, QNH 10, 15. Tem 1-0-0-0-9-5-2-3-0. 2-1-3. Se você for para a direita, para 2-3-0, fica no estilo de informação 10 mil. 6-2-1-3. Sob a correção, mantenha o nível de voo 1-4-0-1-4-0-6-2-1-3. Estado prático, posição de 1 hora, 1-8 milhas, sumo-sudeste. É um Alfa 29, passando o nível de voo no 50 em subida. Sim, ativo, está recuperando o seu 1406293. Por mais quanto tempo irá manter a presente proa? Correção, mais quantas milhas irá manter a presente proa? Gente, ao estabilizar na proa de Leda, continue, está autorizada a subida para o nível de voo 360. 360 na proa de Leda, 6293. Felipe 06, avistado. Autorizado base, reporte final da 10 com o trem checado, Olimpo 06. Autorizado base e trem checado, informará a Rosa 06. Mike Alpha, Alpha, Alpha Lima, approved to follow your company aircraft until threshold 35. Roger, so line up and wait, runway 17, Mikey Alpha, Alpha Lima. Azul 4463, decolado aos 36, controle, Salvador 19, última vez. Salvador, bom dia, Azul 4463, decolado Coral, passando o Mi 100 peças. Azul 4463, contato radar, se botar o nível de voo 180. Descansar a restrição dada anteriormente, após 2 mil pés, voe direto à posição Coral. Gente, após 2 mil pés, direto Coral, Azul 4463. Salvador 2067, da Gota, se aproximar no ponto de espera, está pronto, boa tarde. 2067, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 2067. É de base para o final, com 37 travado, Olimpo 06. Olimpo 06, pouso autorizado, pista 10, vento 10 graus, 10 mais. Livre pouso para o Olimpo 06. Correto. flight level is 430. Sponsorizado final do X-Rater 3204. Aero 5946, confirme razão de subida. Ah, mantendo 1700 minutos. Gente, azul 4463, confirme razão de subida. 3500 pés já. Gente. Chama 6203, chame centro Recife, frequência 625, décima 1. Watch 1, 10-1-9. 080, azul 4463. 4463, informa o tráfego, posição 12 horas, 10 milhas, rumo sul, é um tucano, passando a nível de voo agora 100. Gente, seu tráfego esquece, azul 4463. Zero, tenta para o nível de voo 050, vou em toque. 050, vamos direto ao toque, 2230. Fala no Juno, vai, 050. Fala, Romeu, Fox, Bravo, Juliette, acione código 0241. Não se dá critério para o nível de voo na 00, pode ser bravo de leste. Altímetro em Salvador na 05, bravo de leste. Está 51 milhas sudeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantendo o nível de voo 180. Chame o controle ILEL, frequência 120, décima 1, JK25. Controle ILEL, frequência 125, copiou o controle. Triple Alpha Lima, Airborne 41, Salvador Departure 119-8. Confirm the frequency again from Mike Alpha Lima. 119-180. 11980, Mike Alpha Lima. Departure Mike Triple Alpha Lima is airborne, passing 1700. Mike Alpha Alpha Lima is the contact flight to flight level 400, fly direct Arbor position, Mike Alpha Alpha Alpha Lima. Okay, direct to Arbor position, plan to maintain level 400, Mike Alpha Lima. Azul 4463, é autorizado subida até o nível de voo 120, 4463. Então, 120, azul 4463. 463, apenas para informação, o tráfego anteriormente referido, informado, correção, está mesmo destino. 4463. Tá 3204 estabilizado. 3204, chame sinal, torre no correção. Completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95, tá 3804. 1-8-9-5, boa, tá 3804. Boa. Fox Bravo Juliette, voe para a posição Aman, deixa até o nível de voo 050. Fox Bravo Juliette. Aman para o 050, Fox Bravo Juliette. Fox Bravo Juliette está em contato radar agora, 36 milhas, correção oeste de Salvador. Fox Bravo Juliette, altímetro permanece na 095. Passarei do 2230, após o toque desça para 2010, que me dá 1015, autorizado a sinal do procedimento ali, até que se reivindica no zero, chama estabilizado. 3.2015, vai estar estabilizado no final do ILS e XA down na zero. Vai ser 2.2 estabilizado. Claro, total autorizado ali em manter pista 17. O nível de voo 160 será o nível final, 160, 5946. 5946, nível final, 160. Azul 4463, suba para o nível de voo 180, 4463. Claro, Totango, modifique sua saída para Coral. Bravo Juliette, vou ir para a posição toque. Presente para a posição toque, toque Bravo Juliette. Para o 5946, vou ir para a posição 5946, aguarde. Mas o 4.6 confirma para o ideal para a posição TND, tem condições de formar o controle? Afirmo, o ideal é a 2.3.6. Gente. Sabe pistola 7, vento 1.0.0 graus, 1.0.0. Xanai 6140, mantenha o ponto de venda. Mantenha o ponto de venda, 6140. Nova Totango decolada às 4.6, acione transponder 5141. 5141, acionou, bravo, Totango. Segura o coral, chame o controle 198, vai ouro. Coral, 198, vai para o lado. Controle, instalador, muito boa tarde. Patarrador, bravo, Itaçado. Patarrador, bravo, Itaçado, contato radar. Suba para o nível de voo 220, via saída coral. 220, via coral, bravo, Itaçado. Roger, Mike, Papa, Charlie, Bravo, Mike, mantém position. Golden 067, somente para informação, sobre o colégio está sendo preferido devido ao tráfego, prioridade de transporte de enfermo decorrer da pista auxiliar. E anteriormente os tráfego se aguardou devido a tráfego de pequena performance que tinham decolado com perfis conflitantes. Golden 067, estou aguardando a liberação do controle do salvador para sobre o colégio. Obrigado pela informação, então, 067, estou aguardando. 2230. 2230, completa sinal, chame torre frequência 118.95. 18952230. Bravo Vitor Tango, voo direto para o São Coral. Direto para o Coral, Bravo Tango. Terceira 5946, voe direto para Ilhéus, após Ilhéus, voe em Dendê. Após Ilhéus, Dendê. Bom dia, parceiro 2230, transfere. Parceiro 2230, boa tarde, ajude altímetro na 095, continue em aproximação, guarde pista na 0 livre. Aguardando 2230. Mike Alpha Alpha Alpha Lima, com MT7 Level 400, sua and call receive center 126.0, if enable 128.8. Land to maintain level 400, contact 1260, if enable 1288, Mike Alpha Lima. Azul 4463, escala 56 milhas, cidade de Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo no 80, chame o controle Léo, frequência 120, décima 1. Flor 67, decolando aos 49, controle 198, voo. Obrigado, 198. Controle voo 2067, decola, já passa 1400. Todo 067, contato radar, está para o nível de voo 360, mantenha a proeta 3.000 pés, após, está autorizado com a direita, voa direto, Leda. Após 3.000, direita, Leda, o 2067. Tem ainda parceria na final, após autorizado na RMT. Completar a direita máxima, o 2067 Gol, já passa 5.300. 2067, aguarde coordenação. Tá dando grave. Passarinho 2230, solo 52, direita na Eco 121, décima 9. Eco 121, décima 9, passarinho 2230. Xanami 140, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Decolagem 1-0-0. Fox Bravo GDS, interceptando o curso do localizador. Fox Bravo GDS, completa final, turno 8, decimal 95. Controle o 2067, Gol, informa o pequeno desvio à direita. Pro é 220 para evitar. Tente por quantas milhas 2067? Está no raio de 20 milhas, ou 30 milhas a Pro. Tente, nível desvio. Bairro Salvador, bom dia, Foxtrot Bravo Juliette, interceptou o curso localizador. Foxtrot Bravo Juliette, ciente do tráfego, porém ainda não está, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajude altímetro 1-0, 1-5. Juliette, Juliette aguarda a autorização. Confirme qual local de estacionamento, Foxtrot Bravo Juliette? H da Bahia, ataque aéreo, mata. Ciente, mata. É 140, decolagem 254, controle 19-8, um voo. 19-8, um voo. É, 1-4-0, obrigado. Controle Salvador, Xanar 6140, perfil Tuca, cruza 1600, cruza. Xanar 6140, contato radar, vou para o nível de voo 350 e a saída Tuca. E a Tuca 350, 6140. Papa Charlie Bravo Mike, clear to take off runway 10, wind is 110 degrees right now. Progress Salvador, 140, autoriza, vou direto Caju, a emissão atraso. Embarque de coordenação 6140. Voo 2067 após desvios, voo Ognazio, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 26, decimal 0. Ok, Ognazio, 251, 260 com Centro Recife, o 2067. Sete Bravo Juliette, pouso autorizado, pistola 0, vento uma centena, 10 nós. Vento livre, pouso 1-0, já consegui checado, Bravo Juliette. Victor Papa, Charlie Bravo Mike, airborne at 456, Salvador de Porto 119, decimal 80. 119, decimal 80, Victor Bravo Mike, thank you. Good day, Victor Papa Charlie, Bravo Mike, passing 2600 feet. Victor Papa Charlie, Bravo Mike, Squawk 5021. 5021, Squawk, Victor, Bravo Mike. O Victor PA 34 na final, após autorizar o LMD. O Flight Level 400 vai a Arbor Departure. Vai de Master Route, climb flight level 400, Victor Bravo Mike. 430, Charlie Bravo Mike. Climb flight level 430, Victor Bravo Mike. Papa Charlie Bravo Mike, Salvador Control. Que problema, hein? E change transponder number to 5031, ok? 5031, que tiver problema, hein? Chame solo em 2009. Petróleo, faça até o voo, meu Golfo Victor, decola no zero, passa 1600 pés. Passando o voo, meu Golfo Victor, contato radar na decolagem, sube e mantenha nível 090, via saída Conde. 090, via Conde, Romeu Golfo Victor. Vador, boa tarde, gol no 867, ponte espera da 1-0, pronto. Gol no 867, para ganhar e manter, que estou no zero. Ele manter, porque no zero, gol no 867. Sai, circular, estou no zero, vento no 47, taxi autorizado, chama pode esperar até que seja hotel. Papai Charlie Bravo Mike, passing level 180, contact Recife, frequency 126.0, enable 128.8. Same frequency receiver 126.0 and secondary 128.0, Victor Brown. 128.8. Secondary 128.8, Victor Brown. Alô, Bravo Vitor Samo, passa 190, chama o centro na frequência 1251, lanterna 260. Alô, Bravo Vitor Samo, controle. Chama o Recife, frequência 125.1, lanterna 260. Azul 2771, contato radar, 76 milhas de Salvador, voo direto Mari, autorizado chegada a Mari, chame no DES descida. Azul 2771, voo Mari, autorizado chegada a Mari, só contato radar, 75 milhas de Salvador. Gente, está livre os desvios, forma na perna. Controle, bom dia, boa tarde, boa noite, 67. 867, contato radar, suba via saída árvore para o nível 360. E árvore para o 360, bom 867, com referência, pode pôr voando árvore, está presente? Autorizado, árvore. Árvore autorizada, obrigado. Azul 2771, desce e mantém nível de voo 050. 147, decolador 07, controle de Salvador, 119, decima 8. 5947, Salvador, 119, decima 8. Controle Salvador, confere 5947. 05947, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 200. 5947, via da EL para o 200. 5-5, contato radar, desça via chegada Banff para 4 mil pés, Quinenal na 014. Mantido, chegando então, descendo via na chegada Banff para 4 mil pés, 1014. Não copie, confirme. 026, cotejo novamente. Preciso cruzar para alinhar o início da pista. Sim, cruze a pista no zero, delta, chame esse controle de som, 219. Hoje em 219. Cruze a delta, 1219, Daniela. Genema 254 e colada 11, controle de Salvador 119, décima 80. Genema, copiou? Negativo, tá chega. É, colada 11, controle de Salvador 119, décima 8. Tá 9, 8. É. Controle de Salvador, boa tarde, na 254, transfere. Chama 254, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360. Para sob vetoração para evitar tráfego na mesma saída, vou na proa 160, à direita. Direita 160, 6254 para o 360. Afirmativo, em caso de falhas, ao cruzar o 210 nessa proa, aí eu vou direto. E informação da prova mais à frente do caso de falha de comunicação em contato com a equipe. Guarda na descente. Errou sobre o Bono Valéria, só se deslocando frequentemente, como de costume, cruzando três zonas, entre o final mais direto. Gente, Mike, Juliette, Romeu. Número 1254, perto da formação à frente, nessa prova, solicita a direita 1980 de prova. 180, tá livre. Obrigado, 180, 6254. Alinhando o decolar, Centro 0, Santo 32, tudo bem. Como? Passou no 090, subida para o 200, Tucano da França. Ciente, 6254. Autorizado descida até 4.2771. Até 4.2771, tá, forma que tá igual no setor agora. Gente, forma ajuste 1014. 1.004 agora, 2771, até 4.000 então? 4.000, afirma. Chané 6254, tráfego superado em nível. Agora 12 milhas de Salvador, resuma a navegação na Praia de Leda. É, resumindo a navegação na Praia de Leda, a gente vai precisar por mais 20 milhas manter a dura 195 e após Valeda, pode ser? Chamo. Obrigado, linha 254. Pioneiro 26, confirmar depois da frequência após a decolagem. Confira, pioneiro. Força após a decolagem. Não entendi a dúvida do pioneiro. A decolagem. O que tem a decolagem? Operação para sequenciamento, curva direita, vai na proa 050, limite ao localizador. Direita 050, limitado ao localizador, 0771. Boa tarde, eu assinaro 6226 com a Mike, 0250, mando Mike. Chalé 6226, contato radar, desça e mantenha o nível de voo 160. Agora 65 milhas de Salvador, operação para sequenciamento, curva esquerda, voo na proa 070, limite ao localizador. 320, contato radar, vigilância, desça para o nível de voo 050, chegada Mari, e Mari da presente para interceptar a chegada. Controle de Salvador, boa tarde, 3216, decolou cruza 1810, saída Momo. 3216, contato radar, suba via saída Momo para o nível 370. Sonda 370, saída Momo, 3216. Chalé 6320, vou ir direto ITAP. Chalé 6226, desça e mantenha o nível de voo 060, inicia a redução para 250 mais. Desça para 2000, que é na 1094. 2000 na 0104, azul 2771. 1255, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo 220 mais, 1 na 255. Chanel 6254, vai passar 190, chama o centro, sequência 1251, antena 1260. 251-260, Chanel 6254. Motor de Salvador, Pioneiro 26. Pioneiro 26, contato radar, você vai ver a saída Coral para o nível de voo 120. E Coral para 120, Pioneiro 26, cruzando 1400. Bruno 255, vetoração para sequenciamento, curva à direita para o 225, limitado pela magnética 1110 de Sintra. Afirmativo, direita 225, limitado pela magnética 1150 de Sintra, gol. Magnética 110, 1110. 110, sim. Azul 2771, 45 tá localizador, curva à direita na Pro 060, livre LS X-Ray, forma estabilizada. Direita 060, livre LS X-Ray, foi pro 2771. Afirmo, direita 060, forma estabilizada. Vai informar estabilizador, Azul 2771. Colagem no 0, 2788. Chanel 315, contato radar dessa via chegada a Amã para o nível de voo 050. E 4000 gol no 255. Força para 2000 pés, que é na gama 014, gol no 255. 255, 2000 pés agora. Salvador, UTA 3216, solicita desvio à direita, nós vamos precisar na proa aproximadamente 010. Para evitar formações aqui na proa de Kongbus. Direito autorizado, desvia a direita, tá aí, 2 no meia. 2 no meia. E aí? Boa tarde, obrigado. Direito ao controle. Precisa. Deixa comigo, espera passar onde? Serviço vai dar terminado, chama o controle, Aracaju, 120.3. 203, 25. Azul 2771, controle? Preciso, controle 1, 2771. Interceptando desvio à direita ou interceptou o localizador? Não, vai interceptar aí do 2771. Bem, 255 para interceptar o lock, curva esquerda na proa 130, desça 2000, forma estabilizada. 30 esquerda agora, desça 2000, vai continuar estabilizado. Controle Salvador, Azul 27. 88, decola 1300 pés na saída Momo. 2788, contato radar, sub e mantenha 70, cancelado as restrições na saída Momo. Só mantendo 70, liberado da restrição, Azul 2788. Salvador Utan 3216, já nessa proa a gente livra as formações com segurança nas próximas 40 milhas. Se é possível o seu coordenador de frotir? Relativo, será coordenado. Estou no meio, obrigado. Fechamento 6320. Mantenha esta proa sob deterioração. Esta proa intercept localizador, desça para 2000, PNL 1014, plano estabilizado. Fechamento 6226. Isso, redução para 220 mais. 220, 771 já estabilizado? Estabilizou agora o Azul 2771. No momento da aproximação foi capturado o localizador falso com quem? Positivo, foi capturado, mas a gente estava completamente visual e corrigiu na hora. frente, azul 2771. Seguinte, posicionamento nuclear, chame táxi. Cinco, azul 2771, obrigado, boa. Então, Eco Delta Fox, autorizado a olhar e manter o piscina 7. Azul 2771, boa. Azul 2771, pouso autorizado piscina 0, vento 11, central 099, reserva 04. Zero pouso no zero azul 2771. Zulu da pista 190, ok? Devido a alguns reportes de interceptação de falso localizador. Confirme as aeronaves que tiveram condições, estariam também prosseguindo o procedimento da aeronave. Ok, voo 255, informa que está o localizador, a interceptação foi correta e está também visual já com a pista. O 255 está livre completar ali oeste, chama a torre agora 18895. 1895, obrigado. Chamando a 320, tem condições de prosseguir no aeronave ou prossegue no MDB Zulu? Ok, na presente voo é para o observador 366, desça para 2500 pés. TNH 1094, forma estabilizada na transição do segmento aeronave. TNH 1094, 226, confirme, prossegue na aeronave ou no MDB Zulu? O Xenon 6226 desça e mantenha o nível de voo. Posição desse, mantenha 4 mil pés, TNH 1094. 4.014, 6226. Azul 2771 no solo 25, libera direito, para o solo 211. Sobre o solo 208, azul 2771. É 1219, corrija. 209. Para subvetores para sequenciamento, curva esquerda, voe na proa 030, aguarde para o resto meia para o observe 366. 030, aguardando. Gente, só um minutinho, já vou cotejar. A ciente, livre pouso na 190, gol no 255. Sobe, cito nível 270, está presente, voo direto a Fuku, tá? 3216. Relativo, chama agora o centro na frequência 2085, até na 12545. 1685, 12545, com esse, tá? 3216. Obrigado, bom próximo, mano. Fechará minha 3195, reduz a velocidade para 220 nós, confirme, prossegue no NDB Zulu, procedimento em uso ou procedimento em aeronave. Faz a aeronave 6315. Gente, aguarde para voar o 368. Aguarde o 368. Controle o Echo Delta Fox, decolando o momento, passo a aeronave 0157. Mantenha o corredor cheio, troca o transponder para 0457. 0457, o Eco Delta Fox, batendo a seta. Xenon 6226, agora 16 mil Salvador, suma navegação na prova de serviço 366. Desça para 2500 e informe na prova de procedimento. 6500, 366, Salvador Azul 2788, autorizaria da presente direto fronte, frote. Azul 2788, voe direto código da presente, aguarde para a coordenação. Código da presente, aguardando, 2788. Xenon 6315, desça para 4000 pés, TNH 1094, após toque, voe o serviço 368 para final do procedimento da aeronave pista 90. Após toque, 368, desce para 4000, 63. Pioneiro, coração. Força aérea 5947, passa nível 180, chame centro na frequência 251, Autônia 260. Autorizado a área e manter o pistola 7. Marinha 307, Capitão Patiano. 045, até presente. Grato, Delta Fox. Pode prosseguir descida, passou o 366, complete o final do procedimento aeronave, chame a torre, 1895. Confirme quem chamou o controle. 326. Via 326, desça para 2500 pés, QNH 10 no 4, autorizado sinal do RNAV pistão no 0, aponte passando o trem na linha. 2500 RNAV, reporta na linha 2500. Julião Pioneiro 2600. Prefira. Pioneiro 1 centena, Pioneiro 2600. 1 centena, sente, será coordenado. Pioneiro 26, submantenha nível 100. Submantenha 00, pioneiro 26. Puxando a minha 315, voo está na vitro 368, autorizado final do procedimento renal, pistão na 0, quase passando 366. Vai falar passando 366, já está voando 2866. 63, 26, 366. Puxando a 326, o final, procedimento renal, pistão na 0, chama a torre 1895. 3944, prossegue no procedimento RNAV, mantém o procedimento em uso, o NDB Zulu da 1-0. RNAV, 3944. Após ITAP, voe o Serra Vitor 366 para final da RNAV, desça para 2500 pés. RNAV 1-0, 1-4. Para 2500, ITAP, quanto falta a posição? Após o TAP, voo Serra Vitor 366 para o final da RNAV. Mandou de Salvador Badari, Papa Sierras, correção. Perfil da saída da EL. Papa Sierra, contato radar, suba via da EL para nível 200. 200, autorizado, Papa Sierra. Autorizado, final do procedimento da nave. Autorizado, 63. Prosseguir 2500, tá 3144. Autorizado, descer para 2500. Faz de tato, serviço 366. Serviço 366, tá 3144. Solo 3-1 no próximo à direita, solo 1-2-1 destino a 9. Chama 2-2-0, posição 0, vento 0-8-0 graus, 0-8-9. Livre pouso mesmo, 226, 1-0.